Panorama Agrícola para 13 de setembro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é terça-feira, 13 de setembro de 2011, noite de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje do Panorama Agrícola é: não propague notícias inverídicas. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica ambiental para você. Aquanegócios Semana do Peixe, Ministério lança campanha especial. Produção de energia na pequena propriedade rural, esse é o assunto da entrevista. E no noticiário, Major Gersino aposta na produção diferenciada de queijo e vinho. Participe do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Evite usar copos descartáveis. Um copo descartável leva cerca de 50 anos para se decompor. Use canecas ou copos de vidro. O resíduo plástico contribui para a poluição dos oceanos. É hora das notícias. O município de Major Gersino quer investir no desenvolvimento territorial e em selos de qualidade. A aposta de Major Gersino está no vinho e no queijo, que podem ser utilizados num futuro próximo como atrativos para o turismo. Major Gersino conta com uma produção de vinho diferenciada, resultado de colonizações polonesa e ucraniana. E na produção do queijo, a influência é da colonização alemã. Três Barras, no Planalto Norte, instalou um decompositor de lixo orgânico na APAE do município. É um equipamento prático, simples, acessível e que dá bons resultados quando o assunto é reciclagem de detritos orgânicos. O equipamento foi instalado com a participação dos alunos da APAE e com a orientação do escritório da EPAGRE. O decompositor em Três Barras tem a finalidade de reciclar resíduos orgânicos sólidos, transformando-os em adubo. O processo de decomposição ocorre de maneira natural, sem uso de energia ou aceleradores, e quando instalado de forma adequada, não gera mau cheiro nem atrai insetos. O decompositor vai servir para a colocação dos resíduos orgânicos da alimentação feita na escola, como cascas de frutas, legumes e restos de comida. E posteriormente será utilizado na horta da escola em Três Barras, a escola da APAE, e na produção de mudas, que serão levadas pelos alunos para suas casas, onde podem cultivar verduras com as mudas produzidas por eles mesmos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A EPAGRE realizou recentemente um evento que discutiu a produção de carvão e de energia na pequena propriedade rural, utilizando espécies de floresta nativa. Quem fala sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola a partir de agora é o engenheiro agrônomo da EPAGRE, Luiz Torezan. Bem, o objetivo do workshop é reunir os diferentes grupos de pesquisa ou que tem trabalhos de extensão e de assistência na área de produção de energia e carvão vegetal nas pequenas propriedades utilizando florestas nativas para isso. Isso é viável? Essa que é a discussão toda, é como encontrar uma forma que mais importante do que viável, que seja sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental nas condições da pequena propriedade. de como viabilizá-lo enquanto alternativa econômica que seja mais amigável do ponto de vista ambiental do que seria com espécies alternativas, que são espécies como eucalipto e pinos. Então a ideia é usar espécies nativas. Exatamente, o foco aqui é espécie nativa, porque já existe essa produção, hoje considerada muitas vezes clandestina, justamente porque a legislação, na forma como ela é colocada, e às vezes a forma como o produtor utiliza esses recursos, acabam não se sustentando porque acabam exaurindo o próprio recurso. Nesse evento há o relato de alguma propriedade bem sucedida na produção de energia a partir de carvão vegetal? Na verdade, não estamos enfocando assim aspectos específicos de uma propriedade, mas tem relatos de vários trabalhos, como a gente viu agora há pouco no Paraná com Bracatinga, de que é perfeitamente viável essa produção sob determinadas condições, especialmente de áreas mais pobres, de pequenos agricultores, que não teriam condições de usar o solo de maneira alternativa, com uma espécie econômica que gerasse mais custos para a propriedade, etc. E aqui em Santa Catarina? Aqui seria a situação similar, né? Seria uma situação semelhante, porque nós temos também a zona da serra e mesmo aqui no litoral, que já tem essa produção e que já tem esse sistema de manejo, apenas está faltando dar condições para que tecnicamente seja conduzido um manejo que se sustente ao longo do tempo e que permita com que esse pequeno produtor ainda possa produzir energia dessa forma. Mas ainda tem muito campo para avançar na área das pesquisas e do próprio ajuste da assistência, a legislação e apoio, etc. Já se sabe quantos agricultores aqui no estado produzem energia a partir de carvão vegetal? Nós não temos os dados completos para a produção de carvão, mas a gente sabe que são milhares de agricultores que têm na produção de carvão, se não a principal, uma das principais fontes de renda. Especialmente nas áreas mais pobres do estado, em que tem mais dificuldade de buscar alternativa econômica nessas propriedades. Em áreas de assentamento rurais, é muito comum a produção de carvão. Essa produção de energia não seria, então, só para autoabastecimento, seria como geração de renda também? Sim, seria fundamentalmente isso. A ideia de produzir não só o carvão, mas a própria lenha, com a finalidade de ser uma alternativa efetiva de renda e que se sustente ao longo do tempo do ponto de vista econômico, social e ambiental. Econômico e ambiental. Obrigado a Luiz Torezan, engenheiro agrônomo da IPAGRE. Muito obrigado. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. O Ministério da Pesca e Aquicultura está lançando a Semana do Peixe no Brasil. É a 8ª edição da campanha, que conta com a parceria do Ministério da Saúde e apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O objetivo da campanha é incentivar o brasileiro a consumir pescado regularmente, com foco na alimentação saudável. A Semana do Peixe acontece entre os dias 11 e 24 de setembro. Entre as entidades parceiras do Ministério da Pesca e Aquicultura nesta campanha estão a Associação Brasileira de Supermercados e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. As duas vão coordenar ações de promoção de pescados em supermercados e restaurantes. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água, boa vontade. Tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar.